você pode mexer com as quatro cabeças sem que elas tragam algum malefício, sem que elas exalem o cheiro terroso das raízes, das raízes. Você pode mexer com as quatro cabeças e o acordar sob o lençol, debaixo das telhas, sob o lençol. Sua falta no jantar de boda. Sem que sintam sua falta depois. Você se tranca no quarto e põe um disco.